Olá, galera! A Antena Web Show está iniciando. Eu, Mendonça, contigo. 2 horas de música neste domingão. 18 de novembro de 2012. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia aí no Canal 2 da Rádio Antena Web. E vamos já deixando o nosso endereço para o Facebook, MSN ou para o e-mail. Tudo aqui. joaonatal.urania@hotmail.com. Repetindo. joaonatal.urania@hotmail.com. E vamos agora iniciar nosso programa com meia hora de samba, só do bom, hein? E quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu gosto, e você? Chegando aí, Clara Nunes, Portela na Avenida. Depois, Alcione, O Surdo. Eliana de Lima, Desejo de Amar. Depois, AGP, Deixa Eu Te Amar. Bete Carvalho, As Rosas Não Falam. E depois, Demônio das Garoas, As Mariposas. E fechamos esse bloco aí com Benito de Paula, Retalhos de Cetim. Antena Web Show no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Um bom domingo pra você. Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, e o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela é a deusa do samba, o passado revela. E tem a velha guarda como sentinela. E é por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira esse divino manto, tua águia altaneira, Espírito Santo, no tempo do samba. As pastoras e os pastores vêm chegando da cidade, da favela, para defender as tuas flores, como fiéis na santa missa da capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Portela, eu nunca vi coisa mais bela, quando ela fez a passa. Nossa Senhora Aparecida.

olhos decidi. Eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita, era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Bom domingo pra você na companhia do seu canal 2 da Rádio Antena Web, o programa Antena Web Show. Eu, Mendonça, contigo, 2 horas de música pra você. E vamos dando sequência com Chitãozinho Chororó, Corpo e Alma. Depois, Estrada do Amor, Ataíde e Alexandre. César e Paulinho, Seu Amor Ainda é Tudo. Depois, Só Liguei Pra Te Dizer Que Te Amo, Chico Rei e Paraná. Ainda, Bruno e Marrone, Choram as Rosas. Ainda, Christian Ralph, Ausência. Chico Amado e Xodó, trovejou, mas não choveu. Este é o programa Antena Web Show, no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência neste domingão, hein? E vamos então aí na sequência da nossa programação. Bem menor, não tive a fim. Sei lá, de pensar em nós. Agora eu sei e entendo melhor. Vidente, eu li no céu, vai por mim. Somos corpo e alma, meu irmão, meu par, vai por mim. Somos corpo e alma. Em ti e o coração dançar, conta comigo. Eu quero estar vivo ao teu lado. Alma, meu irmão.

seu cheiro. Coração batendo forte no teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro. Thank you. Antena Web Show no seu canal 2 da Rádio Antena Web neste domingão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. joaonatal.urania@hotmail.com, no Facebook, MSN ou pelo e-mail. Estou te esperando, hein? Um bom domingo pra você que está na nossa companhia aí, né? E você fazendo a companhia pra nós aqui na Rádio Antena Web no seu canal 2. Que tem a sequência agora com Fernando Farias. Marcha da Bica. E depois, Roberto Leal, Chora Carolina. Mônica Sintra. E depois, Lutércia Maria, não, Lisboa, não sejas francesa. E ainda, o rei Roberto Carlos, A Volta. Depois, Ivan Lins, Somos Todos Iguais Nesta Noite. E pra fechar esse bloco aí, Adeus Mariana, Gaúcho da Fronteira. Essa aí é uma música tradicional gaúcha, hein? Então vamos aí na sequência da nossa programação do Antena Web Show. Vem comigo aqui pro sucesso na Rádio Antena Web no seu canal 2. A audiência do programa Antena Web Show neste domingão. Obrigado aí então pelo seu carinho aí da audiência, ok? Hoje a marcha sai, mas que reinação, vem o bairro inteiro que eu já sei. Olha como vai, cá o meu balão, belo companheiro que arranjei. Quando a bica tem que mostrar quem é, tem sempre alegria até ao fim. A rua não vem, quem lhe bate ao pé, onde ela chegar é sempre assim. Rica, que vai a bica, vai com tal graça e tem um certo não sei quê. Linda, que ela é linda, por onde passa até alegre quem a vê. Lisboa, hoje é feitua, veja ela agora um arraial de amor e fé. Foi posta naquela encosta, só quem lá mora é que conhece que ela é. Aos montões, árvores e balões, ai como ela fica, ai Jesus. Eu ia avistar e o próprio ar, até cada bica tem mais luz. Quem tem mal de amor, seja lá qual for, vá até à bica devagar. Mas cuidado sim, que a bica é assim, pode qualquer dia lá ficar. Rica, vai a bica, vai com tal graça e tem um certo não sei quê. Que linda, que ela é linda, por onde passa até alegre quem a vê. Lisboa, hoje é feitua, fez dela agora um arraial de amor e fé. Foi posta naquela encosta, só quem lá mora é que conhece o que ela é. Fora um arraial de amor e fé. Foi posta naquela encosta, só quem lá mora é que conhece que ela é.

governar. Antena Web Show. Antena Web Show. Produção e apresentação de Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil, para Canal 2 da sua Rádio Antena, Rádio Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Estou guardando o que há de bom. Para lidar quando você chegar, toda a ternura e todo o meu amor. Estou guardando pra lidar e toda vez que você me veja, a minha vida quero lhe entregar, e em cada beijo certo ficarei que você não vai me deixar. Vejo a hora de você chegar pra todo o meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou. Thank you. nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar o dobrado. Vamos dançar mais uma vez. Pede a banda pra tocar o dobrado. Olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda pra tocar o dobrado. Vamos entrar mais uma vez. Somos todos iguais nessa noite, pelo ensaio diário de um drama, pelo meio. Este é o programa Antena Web Show pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. Obrigado pelo carinho da sua audiência neste domingão, hein? Aí na sequência, Zezé de Camargo e Luciano Átomos. E depois, Sandy e Júnior, Aprender a Amar. Nova Guerra, Bom José. E John Lennon, Imagine. E depois The Police. E pra finalizar esse bloco aí, Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, Cuitalinho. Pode ver, mas sou aço que só seu abraço pode derreter. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, hein? Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer aí a sua companhia neste domingão, ok? Aquele abraço para cada um de vocês. Querendo um lugar pra viver. Água que corta montanha, depois a queimar. Encontro do fio do rio e do mar. No transbordar de prazer. Átomos que buscam milagres da fecundação. Desejos verdades do meu coração. Pra sempre vou te dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo. Perfeito e meus defeitos, só quem ama pode ver. Mas sou o aço que só seu abraço pode derreter. E tenho a essência da paixão gravada em meu DNA. Sou um pássaro que voa procurando seu olhar. Querendo um lugar pra viver. Água que corta montanhas é povo a queimar. Encontro do fio do rio e do mar. Num transbordar de prazer. Átomos que buscam milagres da fecundação. Desejos, verdades do meu coração. Pra sempre vou te dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Só sei dizer: te amo, te amo. Thank you.

assim a revolução. Enfrentei forte batalha, ia. A tua saudade corta como o arco de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. O coração fica aflito, bate uma outra faz. Os olhos se enchem, que até a vista se atrapalha. Finalizamos a Antenas Web deste domingo, agradecendo o carinho da sua audiência, né? A sua companhia aí no canal 2 da Rádio Antena Web. E fiquem todos com Deus, né? Até a próxima edição do Antena Web Show. Tchau, pessoal! Beijo. Oh, yeah.